54980, faça nível de voo 170, chame Recife 12685, alterna 12545. 2685-2545, azul 4980, obrigado, boa noite. Boa noite. Bom, no 723, desse mantenha 4000 pés, que é H1095, voo direto CA Vitor 367, autorizado, final do procedimento RNAV. Positivo então, autorizado na Prodo 367, descendo para 4025, reportagem estabilizada. Confere 23. Passa 150, chame Recife na frequência 12685, altera 2545. 12685-2545, Recife está 305, obrigado, boa noite. Estabilizado, visual 1723. Voo 273, constante aproximação, RENAVE, torre 198, decimal 95. Justamente circula. Salvador, boa noite, gol 1723. Gol 1723, boa noite, tráfego já avistado, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Dando autorização de pouso, gol 1723. Com 723, autorizado por pistão no zero, vento 090 graus, 10 nós. Repouso, com 723. 723 no solo 27, libere a direita, chame solo 121 decimal 1, gol 1723. Direita 21, dá boa noite. Siga. Peça livre para o pouso, chame no na nova decolagem. Oxana 6224, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Estão no zero, vento 090 graus, 129. Gente, alinha e decola, 6224. Xané 6224, decolado aos 31. Chega agora o controle 120, decimal 8, deu um bom gol. 308, graça, bom trabalho, 6224. Go 023, descend and maintain 4000 feet, QNH 1015, clear via bom for ice. M224, contato radar, sua via Pulca para o nível 230. Pulca 230, melhor desfato, qual possível para direto de Aracaju? Pode de coordenação, Xané 6224. Guardando. 6224, vou direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 6224, correto. Controle, Estranho 624, solicita final 190. Estrada final 190. 190, 624. Oi, Salvador, Bruno 354, boa noite, informação alfa, tem 150. Bruno 354, contato radar, desça e mantenha nível de voo 050. Foi Mari, autorizada a chegar na Mari, aguarde final do procedimento RNAV da 190. Descendo 050, voa no mar e quando possível a gente aceita o Salvador 666, agora 1354. E aguarde o número 2 na aproximação, guarde para o voo 366. 7, gol 1354. Salvador, muito boa noite, é o Azul 4107. Confirme que chamou o controle? É o Azul 4107. 4107 está em contato radar, desça e mantenha nível de voo 060, voe Mari para chegar na Mari. Sim, descendo para 060, proa de Mari, azul 4107. Chané 6224, voe direto Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224. Código 354, pode voar ITAP pela menos até a formação à direita, em Mário? Exato, ITAP. ITAP, com 354. Salvador, 2534, contato radar, desça via Mari para o nível 070. Guarde final do procedimento em nave da 190. A velocidade está liberada até 250 nós, aqui é o número 4 na aproximação. Azul 4107, voo ITAP da presente. Vai, vai ITAP, azul 4107. Descida, Chanel 6224. 6224, desse mantém o nível de voo 100. Mantém, 6224. Chané 6224, 58 milhas, 59 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado, chame o controle Aracaju e 120.3. 120.3, vai chamar a 6224, graças. 1354, reduz a velocidade para 220 mais. 220.354. Tudo 0023, Salvador Control. Guardar, Pistão 023. Are you able to make AirNav procedure runway 10? GNSS runway 10, confirm. GPS procedure runway 10. Confirm, are you able to make it? Vetoração para sequenciamento, curva esquerda, vou ir na proa 030, limitado pela radial 290 do VOA em Salvador, aguarde para assumir a proa do servidor 366. Esquerda, 030, guarda no 366, confirme o limite. Limite radial 290 de Salvador. 290, graças a Deus, 354 até o 050. Portugal 023, fly direct to Serra Vitor 367. Direct to Sierra Victor 367, Portugal 023. Portugal 023, clear air nav procedure runway 10, report passing Sierra Victor 366. Copy, clear command procedure runway 10, call you passing Sierra Victor 366, Portugal 023. Azul 4107, inicia agora a redução para 220 nós. 220 nós, reduzindo, Azul 4107. Afirmativa, Azul 4107, agora sob vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 030, limitado pela radial 290 de Salvador. 130, limite a 290 de Salvador, Azul 4107. Salvador 2534, aguardando o vetor para a nossa aproximação. Escuta 2534. Voo no 354, agora 24 milhas, oeste de Salvador, e assuma a navegação da próxima Vitor 366, desça para 2500 pés, que é legal no 095. Autorizado para o procedimento Renato. No 095, descendo 2500, 1500 igual no 354. Azul 2534 em redução para 220 nós, a fim de evitar a decoração. Redução para 220 nós, a fim de evitar a decoração. Azul 07, desse mantém a 4 mil pés, NH 10, 15. 4 mil no 015 ajustado, Azul 4107. Sete, 26 milhas oeste de Salvador, resuma navegação na proa do Serra Vitor 368. Desça para 4 mil pés, autorizado para o procedimento RNAVE da 90. Seguinte, então vai voar o Serra Vitor 368, está descendo para 4 mil pés, autorizado ele é o RNAVE da 10 Azul 4107. Salvador Aero, Pistão 023, passing position, Serra Vitor 368. Copy, Portugal 023, complete approach, contact the tower on 118.95. 118.95, continue approach, Portugal 023, mesmo, né? Controle, poder confirmar a speed da aeronave à frente do Gol 354? Out speed de 170 nós. Frente, 216 aqui o Gol, vamos reduzir, o Gol 354. Frente. Portugal 023, continue our approach and stand by land clearance, runway 10. Stand by approach, Portugal 023. Voe direto, Serra Vista 368, desça e mantenha nível de voo 050. Azul 4107, inicie redução para 1909. 1909, Azul 4107. Boa noite, questionário 62, 12, ponto nível 2, 00, informação alfa. 62, 12, desça via chegada Mari para o nível de voo 060, guarde procedimento RNAV 90. Desça via chegada Mari para o 060, guarde sinal da RNAV 3600, desça para o nível de voo 050. E minha prova está voando? Gente, após o desvio, voo de Serra Vitor 368 para o procedimento RNAV 90. Zona 354 vai passar o 366, complete a aproximação RNAV, redução para aproximação, torre 1895. 395, bom, 354. 4907, inicie redução para aproximação. Gente, reduzindo, passou 07. Azul 2534, desça e mantenha 4000 pés, QNH 10115. Reduz a velocidade para 190 nós, voo de Serra Vita 368 para final do procedimento RNAV. Então, para 190 nós, 4107, complete a aproximação RNAV, chame a torre 1895. 1895, Azul 4107, muito obrigado, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Azul 4107, estabilizado em RNAV. Azul 4107, boa noite, continua a aproximação, no momento número 2 para pouso, aguarde informação de pista livre. Paciente número 2, aguardando informação, Azul 4107. Porto Portugal 023 on the ground at 53. Turn right, expedite your taxi as soon as possible due to a traffic on final, and call ground 121 decimal 1. Expedite to vacate via Foxtrot and change to ground 121 decimal 1, Portugal 023, there's a night. What? 0025 passou 368, estabilizando a nova RNAV. Quem compete a aproximação RNAV, chame a torre 18 decimal 95, azul 2534. 2895, obrigado, até a próxima. Tá. Confirme. 0162, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Portugal, Salvador, azul 2534, boa noite. Azul 2534, boa noite, continua a aproximação, número 3 para pouso, pista 10, aguarde informação de pista livre. Aguardando, azul 2534. Uno 354 no solo 55, libere a direita, agilize o táxi quanto possível, na Fox 121 no decimal 1 no solo. Agilizando, Fox 121 no 1, com 354. Azul 4107, vento 080 graus, 09 nós, autorizado pouso, pista no 0. Gente, pouso no 0, azul 4107. Para 212, desce para 4 mil pés, autorizado para o procedimento RNAV da 10, reporte passando o TMR8. Passando o Azul 4107 no solo 57, libere a direita, chame solo 121 no decimal 1. Chegando à direita, solo 211. Muito obrigado, bom trabalho, Azul 4107. 3600, complete a aproximação, RNAVE, chame a torre 118, décima 95. Dan 3600, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde informação de pista livre. Dan 3600, faça o check no rádio, transmissão muito baixa. Confirma, não recebe agora? Clareza, intensidade 5. Opa! Azul 2534 no solo aos 0100. Libere a direita, chame solo 121, décima 1. Ativa o livrar 211, azul 2534. Chama a torre Salvador 1895. Torre Renoir 95, com boa. Torre Salvador, boa noite. Funcionário 62, 12, passou o serviço 368. Oxenã 62, 12, boa noite. Tráfego já avistado, continua a aproximação. Reporta Serra Victor 372, embaixo travado. Reportar o 372, 63, 62, 12. Então 3600, autorizado pouso pistão no zero, vento 080 graus, 09 nós. Repouso, 3600, Hotel 3600 no solo 04, libere a direita, chame solo 121 na decimal 1. Direito 21 no Hotel 3600. Xené 6212, autorizado com os pistão no zero, vento 080 graus, 109. Vento por 90, 6212. Boa noite, contato ao radar, desça para 4 mil pés, PNH 1905, voo direto Serra Vitor 368 para final do procedimento aeronave. 4 mil, está livre de desvios após voo 368. Xané 6212 no solo ao 08, libere próxima à direita, chame solo 121 na decimal 1. Próxima direita, solo 21, hora, uma boa. 3168, 3152. E 3152.